Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 20 anos de divulgação da filosofia espírita. E esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 19 de janeiro, uma linda manhã do verão brasileiro, querendo chover, mas um clima muito agradável para começarmos mais um programa falando sobre a doutrina espírita. E estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita, ao vivo da União Rádio Web, a primeira rádio espírita de nossa região. Meus queridos ouvintes, hoje teremos um programa que considero especial e muito importante, porque no livro central que vamos estudar hoje, que é o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que veio a público no ano de 1865, nós vamos iniciar o quinto capítulo da segunda parte, que trata sobre os suicidas. É um assunto que requer não apenas preparo, mas pensamentos voltados para o bem, para que a gente possa abordar, trazendo um pouco mais de instrução, de luz, sobre um problema que aflige o mundo inteiro, particularmente o nosso Brasil. O número de suicídios, segundo alguns autores, segundo alguns palestrantes, tem aumentado ano a ano. E tem países onde o suicídio ocorre entre as crianças. E é um tema doloroso, triste, difícil muitas vezes de abordar, porque todas as vezes eu entendo assim, que ao falarmos de suicídio, nós temos que colocar em cada palavra, em cada sílaba, em cada letra, um pouco de amor. Um pouco de respeito. É muito amor. Muito, né? Muito amor. Para que a gente possa ajudar de alguma forma as pessoas que vivem nesse drama, que estão ao lado desses fatos tão difíceis de viver. E em função disso, eu tentei juntar vários temas que trouxessem luz sobre esse momento do suicídio, para que pudéssemos colaborar para que essa estatística diminuísse. E eu escrevi um pequeno texto e depois eu complemento com uma página do livro Opinião Espírita, que nós vamos conversar devagarinho. E eu escrevo falando sobre esse suicídio dessa maneira. A doutrina espírita revelou ao mundo a existência de comunidades espirituais que povoam o espaço que circunda o planeta Terra. Essas mesmas comunidades formam a realidade espiritual que interagem diuturnamente com todos nós que aqui estamos na experiência terrena. A mesma diversidade que aqui existe, lá também ocorre de maneira mais intensa, até porque, sem o limitante do corpo físico, as expressões e diversidades se exteriorizam de forma muito mais contundente. Entre as muitas comunidades que pululam nessa dimensão, destacam-se uma, cercada de imenso sofrimento, quase intraduzível pelas palavras humanas, que retém e concentra aqueles espíritos que abreviaram a vida pelo surto do desespero e da aflição. Os suicidas. Pesada atmosfera densifica essa realidade espiritual, formando uma comunidade de grande sofrimento. Esses ambientes estão destinados à maioria daqueles que menosprezaram a sublime oportunidade da vida. É para eles que escrevo agora, lembrando que a misericórdia de Jesus não os abandonou no desvario das aflições e das inconsequências psíquicas. O suicídio é o maior atentado que alguém pode cometer contra a vida e tem suas lastimáveis consequências que torturam a mente que sobrevive à morte do corpo físico. Queridos ouvintes, lembremos em nossas preces desses irmãos que lá estão em sofrimentos inenarráveis, necessitando de nossa piedade, do nosso amor. Aqui ficam as minhas palavras, mas segue o meu sentimento no espaço sem fim, doando a cada um dessa comunidade suicida a energia do bem e do amor que sustenta a vida e os alcança pelo poder sublime de uma prece. Então, quando eu comecei a ler sobre o suicídio aqui no livro do Kardec, você é envolvido por uma atmosfera diferente. E depois de pensar uma meia hora, uns 40 minutos, dos remédios, uma das ajudas que todos nós aqui do programa e você que nos ouve, pode fazer em benefício desses irmãos que estão do outro lado e que abreviaram a vida, eu trouxe aqui a vocês um livro Opinião Espírita, no capítulo 59, uma página psicografada pelo médium Valdo Vieira, que eu entendo que, talvez nesse momento, para começar, poderíamos ajudá-lo, como diz o capítulo, no silêncio da prece. E Valdo Vieira assim psicografa. É de André Luiz o texto. Em ti, no silêncio da prece mental, sem que tenhas necessidade de ver ou perceber, em sentido direto, o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida. Movimenta-se o sangue por mil canalículos diversos. Intestinos trabalham independente de tua vontade, sustentando-te a nutrição. Pulmões arfam, revolvendo o ar que te envolve. Impulsos nervosos eletrizam-te a imensa população celular no cérebro. Miríades e miríades de unidades de vida microscópica palpitante na concha da boca. Em torno de ti, no silêncio de tua prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa que te veste e dos sapatos que te calçam. A eletricidade vibra esfuziante por quilômetros e quilômetros de fios, transformando-se, não longe de ti, em força, luz e calor. Milhares de criaturas humanas, num perímetro de algumas léguas em derredor, falam, cantam e choram sem que ouças. Outros bilhões de vozes em dezenas de idiomas, nas ondas hertzianas, entrecruzam-se à tua volta sem que as registres. Raios sem conta chovem sobre ti sem que lhes assinale a presença. Inúmeros fenômenos meteorológicos se sucedem em toda parte, sem que consigas relacioná-los. O planeta faz giros velozes, carregando-te em paz e segurança, sem que tomes qualquer conhecimento disso. Igualmente, no silêncio da prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável a imenso laboratório invisível. O teu influxo emocional dirige-se além de teus sentidos para onde te sintonizes através de insondáveis elementos dinâmicos. Não descreias da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível porque te pareça mudo. no silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de mil palavras, o hino vibrante do amor puro, a ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser a divina luz, que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação do destino. Que esse ensinamento sobre a prece possa nos mover a pensar nos suicidas com o amor que eles merecem. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E um texto realmente muito bonito e cheio de informação. É um texto que nós deveremos refletir muito sobre ele, principalmente se a gente tiver dúvida da eficácia da prece. Porque ele nos compara a prece a elementos que nós conhecemos no cosmos. Então, é realmente uma coisa que pode, né, através da reflexão, nos ampliar a convicção de que a prece é algo real, muito mais real do que nós possamos imaginar. E se nós pudéssemos aquilatar o poder da prece, a sua capacidade, nós a faríamos com muito mais frequência. Nós mesmos, eu diria que fazemos numa quantidade mínima, minimérrima, né? Em função de tanta informação que a gente tem. Na realidade, ela entra naquele capítulo que nós já cansamos de colocar aqui. De novo, hoje nós falaremos muito sobre ele. É a questão do hábito. Nós, enquanto não criarmos o hábito, nós não conseguiremos repetir os processos com mais eficácia. Você falava do intestino, você falava do sangue. Tudo isso se tornou mecânico pelo hábito. Isso se desenvolveu nos reinos animais. Nós não fomos criados com esse sistema circulatório que nós temos, pronto. Isso se desenvolveu na natureza, em outros reinos inferiores. Então nós temos no nosso organismo fruto de trabalho. Deus não fez milagres. Deus não criou o homem assim, faça-se. Né? O faça-se a luz, nós sabemos que levaram bilhões de anos aí, né, no universo, para onde que aquilo não havia luz, era um escuridão. E quando começaram a surgir os corpos celestes, é que a luz se fez. Mas a informação nos é passada como se aquilo lá fosse um passe de mágica. Não é. É que aquilo realmente não poderia ser entregue a nós há 3 mil anos atrás pela falta de ciência nossa para compreender. Então, hoje, nós estamos também engatinhando nas questões espirituais. E essas questões não desenvolveremos sem entendermos que temos que criar o hábito dessa prática. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André, que está aqui sempre nos ajudando na técnica. Bom dia. Eu vou botar o microfone para o André falar também. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estava com saudade aqui. Tive aí um trabalho de férias e estudo aí que eu precisei passar nos últimos 15 dias. E estou de volta. Estava morrendo de saudade aqui. Geraldo, você sabe que eu brinco muito quando eu estou dando aula no COEM, principalmente, que eu considero que é um curso um pouco mais avançado aí dos básicos da doutrina espírita. Eu brinco logo no primeiro dia, eu falei, quem vai fazer a prece inicial? Aí todo mundo abaixa a cabeça, que é mais engraçado de tudo. A pessoa não quer nem ser vista naquela hora, para não fazer a prece. E eu falei, bom, enquanto alguém não fizer a prece inicial, a gente não começa, e eu não vou fazer. Quem que vai fazer a prece inicial? Até que alguém surge ali no meio e faz. Aí quem que vai fazer a prece final? Falou, então, semana que vem, na próxima aula, alguém já venha preparado, porque vou precisar de voluntários. E quando vai chegando lá pro final do curso, que é um ano e meio depois, você pergunta quem vai fazer a prece inicial, já tem uns 4, 5 levantando a mão. E por quê? Porque eu deixo claro para eles no Coen, e acho que é o que eu... Acho que de todo o conhecimento espírita, de todo o nosso estudo, na desencarnação, o primeiro que você tem que lembrar é da prece. O resto, você vai aprender outra vez. A prece, por quê? Porque é importante a prece. A gente, de verdade, não sabe o nível espiritual que a gente se encontra. A gente até tem alguns sinais disso, com os nossos pensamentos, com as nossas ondas mentais, onde eles ficam presos, né, com as nossas viciações mentais. A gente até tem uma noção que a gente não é tudo isso aí, mas a gente às vezes quer se enganar também e fala, não, eu tô bem. Então a gente fica numa luta interna, mas a gente não sabe o nosso nível espiritual. E a prece é a ferramenta que nos conduz a um nível de vibração superior. E com isso nós podemos abrir uma antena naquele momento para espíritos que sempre estão nos acompanhando nesses momentos entrar em sintonia conosco e nos auxiliar naquele momento da morte, porque a morte, ela é solitária. Ninguém vai estar segurando sua mão no plano espiritual. É você que tem que fazer por merecer. Então, você lembre e crie o hábito, vou usar a palavra que o Luiz trouxe aqui, crie o hábito da prece. Mas é hábito, é para tudo, é para o dia inteiro, é para a hora que acorda, é para a hora que vai comer, é agradecer, porque tudo na vida funciona graças a Deus, graças a espíritos superiores que estão nos auxiliando. Olha o caos que é o mundo, a possibilidade da morte, ela é iminente a cada dia. Diária, né? Diária, né? E por que estamos aqui? Por graças a Deus. Então, se a gente não aprender a agradecer e entrar em sintonia com os espíritos superiores, faça um estudo rezando junto. Você vai atrair espíritos que gostam daquele assunto para perto de você. Por exemplo, eu tenho estudado bastante a questão do psiquismo, é algo que eu tenho vontade de fazer um seminário esse ano, tenho vontade de escrever um livro sobre isso. E esse estudo ele começa com os Zalmino Zimmermann, com a ideia do perispírito, que eu tive a oportunidade de conhecer encarnado, de ver seminários, de trocar muitas conversas com ele. Mas eu também tenho estudado bastante Jorge Andréa. Sim. E Jorge Andréa eu não conheci. E Jorge Andréa viveu 101 anos sim, de vida encarnada. Carioca, né? Carioca. Por sinal, eu lembrei de você essa semana, que a primeira imagem que eu encontrei dele na internet, ele estava fazendo uma palestra na onde você frequentava no Rio de Janeiro. Eu fui o Paula Vitor. É, o Paula Vitor e também o Pinel, né? O Pinel no Rio de Janeiro, na praia. Então, Vermelho. Eu falei aqui, o Geraldo ia aqui e tal, né? Falei, vai ver que o Geraldo viu ele lá. Era um estudioso fantástico e eu tô assim agradecendo muito de ler os livros de Jorge Andréa, porque eu tenho a impressão que aquilo eu já li. Então, como eu não li de fato, como eu venho pensando nisso há bastante tempo, ninguém tira da minha cabeça, e vai ter que ser muito bom para tirar da minha cabeça, que em desdobramento eu vou lá falar com o Zalmino, vou lá falar com o Jorge Andréa, vou trocar minhas ideias, vou escutar palestras dos dois, porque são pesquisadores da ciência espírita, pesquisadores dessa área do estudo que eu estou fazendo, e quando eu leio, e sempre agradeço esses autores e deixar esse registro para eu poder ler, eu me conecto em prece com eles. Então eu me ligo a esse estudo com eles. E fica muito mais interessante o estudo. E se todo mundo fizesse isso... Então, realmente, Alan, seria fantástico. Luiz, o quanto nós podemos ajudar aqueles que se suicidam? Até hoje eu tenho marcado comigo, eu tinha acabado de ir à residência médica de cirurgia no Rio de Janeiro, fiquei sabendo e isso, naquele momento, se entristece muito. Um colega nosso da residência de anestesia se suicidou. Ele fazia as anestesias para a gente. Eu fico pensando, era um garoto inteligente, bonito. Como é que pode? Então, isso é, são. Então, até hoje, quando eu vou fazer a peça pelos suicidas, eu lembro dele. Eu falo, meu Deus do céu, por que, que o nome dele era Caio? Por que, que ele fez isso? O cara estava tão bem colocado, aparentemente o equilíbrio na família, se suicida. Então, hoje, quando eu estava fazendo essa introdução do trabalho, a importância da prece, que vocês ressaltaram bem, a gente lembra do suicida sempre com muito respeito. E por isso que a gente diz, você vê o Alan falando, o Luiz falando, a necessidade de nós estudarmos dentro do Centro Espírita, pedimos para os dirigentes trazer esses cursos, palestrantes, para que possam motivar na gente a necessidade desse estudo e cultivar, como disse o Luiz, os bons hábitos. Eu acho que o hábito faz o monge, não é isso? Então você vai se habituando a fazer e aquilo começa a fazer parte do seu dia a dia e você vai ver que isso vai também lhe beneficiar. E o Paulo tem uma frase muito interessante sobre os hábitos. Ele diz assim, os maus hábitos corrompem os bons costumes. Excelente frase, os maus hábitos corrompem os bons costumes. Peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece da Terezinha, agora estamos preparados para começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, lendo o livro Vinha de Luz, com o capítulo Corrigendas. Começamos este capítulo com uma citação da carta aos Hebreus de Paulo, no capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. E Emmanuel comenta: quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do Céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês talvez possam se chocar. Mas nós falávamos a respeito dos suicidas e já lemos inúmeras vezes que aquelas pessoas, inclusive, que cometeram suicídio, elas sofrem processos obsessivos para repetir o ato. Por outro lado, nós sabemos que o suicida não consegue se matar. Ele interrompe uma existência, mas não consegue se matar. O espírito continua vivo. E esse processo de se suicidar, na realidade, é um processo que está por exigir uma experiência maior para acabar com esse mal. Então, quando as pessoas acontece isso, é que elas ainda não estavam prontas e vão precisar passar por uma experiência nova para poder chegar no ponto de resistir a essa tentação. Um exemplo, Geraldo, você é reprovado num ano escolar, você repete aquele ano, depois chega no final do ano, você tem que fazer prova de novo. Só vai te remeter ao ano posterior se você passar. Então, nós precisamos entender que esse processo ainda é um processo de evolução. Aquele espírito, ele não precisava, mas ele escolheu passar por um novo processo de repetição. E ele, sem sombra de dúvida, vai chegar no plano espiritual, vai chegar o momento de acordar para a vida e vai chegar à conclusão que fez bobagem. O Camilo Castelo Branco, do livro que você citou, ele levou 70 anos. 70 anos no plano espiritual, um cara inteligentíssimo, para entender que fez bobagem. Porque ele só conseguiu trincar, e nós só aprendemos quando trincamos. Infelizmente é assim. Enquanto a gente não trinca, a gente não aprende. E é um erro que talvez a gente cometa na educação, é exatamente isso. A gente fica poupando os nossos entes queridos de bater no fundo do poço. Eu já comentei isso aqui uma vez, e isso acontece, é muito comum nas famílias. O nosso filho vai lá, faz uma despesa, não pode pagar, e para o nome dele não ficar sujo, a gente vai lá e paga. Nós plantamos um péssimo hábito na vida dos nossos filhos. E ele vai ficar repetindo isso. Eu conheço gente que ficou 70 anos passando, fazendo bobagem porque a mãe cobriu. E ela ficou cobrindo 70 anos exatamente porque não deixou passar, chegar no fundo do poço. Se você chegar para ele e disser assim, você errou, o seu nome vai para o Serasa, e quando você puder limpar, você faz, mas faça você. Ele, depois que limpar, ele nunca mais faz. Ou, se fizer, vai fazer com muito mais consciência. Então, Geraldo, é um assunto que por mais que nos provoque uma série de estranheza, uma série de dó, né? Ele acontece exatamente porque ainda não superamos aquilo que nos aflige. Nós continuamos, através da prova, deixando de realizar aquilo que nós precisamos realizar, que é superar. E isso aí, Geraldo, você vendo, nós estávamos falando em hábitos, você só constrói um hábito depois de repetir aquilo lá muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Então, na realidade, cada tombo que a gente leva é um passo para frente que a gente dá. Alan, até que você vai fazer o comentário agora, que você poderia falar sobre essa ponte entre as corrigendas, as provas da vida e muitas vezes o suicídio acontecendo em grande escala na sociedade brasileira. Meu amigo Geraldo, o assunto do suicídio é um assunto que eu estudo há muito tempo e ele foi por muito tempo, de certa forma, velado a comunicação, a imprensa não noticiava, que a preocupação era incentivar novos suicídios. De alguns anos para cá, a gente tem o Setembro Amarelo, que é um mês de valorização da vida e prevenção ao suicídio. E muitos canais de comunicação, muitos canais de religiosos aproveitam essa época para justamente esclarecer, né, quanto a esse mal que nos assola, que realmente compromete muitos espíritos num rolo compressor reencarnatório. Porque as pessoas, quando nós passamos a entender a lei das reencarnações e passamos a aceitar essa vida eterna do espírito, essa vida imortal, né, do espírito, nós passamos a ter uma preocupação com a experiência reencarnatória, porque sabemos que é uma experiência de elevação. Nessa experiência, vamos passar por corrigendas. Somos espíritos que, se pegarmos a história da humanidade, o que fomos no passado? Ou nós cortamos a cabeça ou tivemos a cabeça cortada, não tem muita opção. A gente está nesse rolo aí. Então, com certeza, o nosso espírito tem muito ainda a evoluir daquele lado primitivo que ainda está nos arquivos do espírito que trazemos nas encarnações. Então, algumas coisas podem trazer à tona essas lembranças pretéritas num ato banal da vida e a gente entrar numa rota de colisão com o suicídio e praticar o suicídio. Então, é algo que nós devemos ficar muito atentos, não só conosco, mas principalmente com aqueles que estão à nossa volta. Porque se todos nós nos preocuparmos com quem está na nossa volta, seria o melhor remédio contra o suicídio. Porque a pessoa não suicida, ela não acorda aquele dia e fala: vou me suicidar. Não é assim. É um processo. Ela começa a se convencer disso. Ela vai comprar algo para se suicidar. Ela vai pensar em como suicidar. Vai planejar, né? Ela vai planejar isso. Raramente acorda e vai lá e suicida. Não. Todos que eu consegui ler e estudar tem um histórico, entrou numa depressão, entrou num processo de ansiedade muito crônico, entrou em alguma crise psicológica que mudou o comportamento emocional, mudou hábitos, passou a dormir menos, passou a dormir mais, mudou hábitos. Se você é atento a quem está na sua volta, você tem como apoiar essa pessoa na hora que ela muda, do começo, que é muito mais fácil. E como apoiá-la? Cada caso é um caso. Aí depende do que precisa, né? Então, e outra, a gente também apoiar é uma coisa, mas nós não somos responsáveis pelos atos de ninguém. O ato é da pessoa. Apoiar é ajudar, no sentido. Apoiar é fazer tudo o que você pode. Mas se a pessoa ainda assim enfiar na cabeça que vai fazer aquilo, não tem o que você faça. Você falou que vai prender ela num quarto. É um sentimento de culpa, né? É um sentimento de culpa que a gente não deve ter. Se a gente fez tudo que estava no nosso alcance e a pessoa ainda assim cometeu o suicídio, o que, que nós vamos fazer? Agora, se a gente omitiu um apoio que a gente poderia ter feito, um esclarecimento que a gente podia ter dado, se a gente percebeu a pessoa mudando e não fez nada, aí vem um sentimento de culpa. Vem um sentimento de culpa da gente não ter apoiado. Mas nós estamos passando por um processo econômico, social no planeta diferente de outras épocas. Eu tenho um tio que é um filósofo, educador, autor de vários livros, não na área espírita. Ele é até católico, foi seminarista e tudo mais. Mas ele fala, olha só que interessante, né? Numa mudança planetária, né? Ele estava falando. E eu estava com ele agora. E eu tive a oportunidade de conversar várias horas com ele. Então ele fala assim, que o planeta vai mudar. A gente não fala da regeneração. O planeta vai mudar. Só que ele faz um estudo assim. Lá na época primitiva, o planeta também mudou. Nós mudamos de nível planetário algumas vezes. Só que o tempo de mudança de nível planetário era de milênios. Então as pessoas iam nascendo, morrendo e elas se adaptando naturalmente a essa mudança. A próxima mudança que nós vamos ter é muito rápida. Então todo mundo que está no planeta encarnado agora não dá conta do planeta que nasceu e não dá conta do planeta que virá. E não sabe o que vai acontecer nessa mudança. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. É muito rápido. Então, por exemplo, eu vou falar de nós três. Não vou falar nem do André, que ele é mais novo. Vou falar de nós três. Nós nascemos, por exemplo, tecnologicamente. Não existia o computador, não existia o celular, não existia a televisão. Máquina de escrever. Nem a televisão. Não existia televisão quando nós nascemos. É. Não existia. Não existia nada disso. Aí veio esse impulso tecnológico. Aí, assim, uau! A gente não dá conta de saber usar esse, com tudo que a gente é ligado. Eu vou te pedir um parênteses. Claro. Que eu tenho um exemplo prático junto. Muito e eu exploro muito. Eu acordava às 4 horas da manhã para ir buscar o leite na chácara. Voltava com um boião de 5 litros. A empregada ficava acendendo fogo a lenha. E aí, fervia o leite para a gente ir para a escola às 7 horas da manhã. 3 horas, Geraldo, para você pegar o leite. Aí hoje, você chega para o teu filho e diz assim, filho, pega o leite na geladeira. Ah, pai. Tudo eu. Né? Que coisa. Não, mas é um exemplo excelente da velocidade que as coisas estão agora. E o que acontece? Os espíritos encarnados, e aí eu dou o recado para os espíritos encarnados, me incluindo e todos nós temos que ficar muito atentos, porque as mudanças tecnológicas, elas vão acontecer mais rápido do que a gente pode assimilar. Não queira entender tudo. Ponto. Segundo, entenda que você é um espírito reencarnado com uma experiência única desta encarnação, que tem que aproveitar o tempo para a evolução do seu espírito. Temos que parar de querer absorver toda essa tecnologia que chega, toda essa novidade que chega. Nós não damos conta. É tudo muito rápido. E isso é perda de tempo. Isso nos coloca numa distração do que é mais importante, que é o nosso espírito imortal. Aliás, já estamos cometendo esse erro violentamente. Violentamente. Usando mal o WhatsApp. Exatamente. Né? Você meça o tempo que você está junto com outras pessoas e está todo mundo olhando o telefone. Nós estamos cometendo com as crianças um crime. Perfeito, concordo. Um crime. E é interessante, Alan, que assim, no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, no momento em que ele aborda o suicídio, ele fala de um assunto que talvez fosse uma medida preventiva de nós fazermos com os nossos filhos e falarmos disso com aqueles que estão ao nosso lado, falar sobre o futuro. O futuro existe. Tudo que você fizer, você vai receber no futuro. Então, se o indivíduo que está passando pela cabeça dele a tendência ao suicídio, fala, opa, existe o futuro, quer dizer, eu não vou morrer, quer dizer, eu acho que eu vou me matar, mas não vou me matar. Isso seria uma semente que contribuiria para dificultar ele caminhar nesse pensamento do suicídio. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Agora eu que pergunto. Se a Igreja Católica quando surgiu o Consolador no seu seio e as igrejas evangélicas, eles tivessem aceitado a incumbência de caminhar com esse Consolador, isso aí seria, Geraldo, ensinado nas escolas. Sim, seria uma grande medida preventiva. Exatamente. Né? Preventiva. Imagina se as crianças, no período escolar, elas ouvissem falar sobre isso como uma informação quase que científica. E todos ganhariam. E todos ganhariam, exatamente. Isso. Muito bem, meus amigos, essas são as primeiras conversas que agora tivemos. Como é que nós podemos fazer para cobrir isso aí? Eu acho que é isso que nós estamos fazendo, a divulgação, o trabalho, o estudo. Você chamar a atenção das pessoas para o fato, para que elas prestem atenção e comecem a raciocinar sobre isso. Refletir sobre isso. Essas são as primeiras palavras que fazemos sobre o suicídio, a prece, e fizemos o primeiro bloco do programa. Sempre lembrando que você que está nos ouvindo pode nos ouvir pela internet, divulgar para os seus amigos. Aliás, o Luiz fez um desafio a semana passada para você avisar dois amigos, quantos três amigos. No ar? O Alan está vendo aí quantos tem no ar. E 16. Está baixo hoje. Está baixo. Não. Mas tem um dos Estados Unidos e tem um de Tocantins. Isso. Alan, a semana passada também estava nessa faixa. Chegamos ao final do programa com 32 ou 36. Né? E eu pedi que cada um trouxesse mais um. Então, a essas alturas, deviam estar com uns 35, 40, para chegar a 50 até o final do programa. É que o Brasil, o brasileiro, ele tem uma história assim, né? Ele está de férias ainda. Então, você pode ouvir o programa pelo aplicativo e pela internet. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 12 minutos. Agora estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E ele vai começar a abordar sobre o suicídio. Então, o suicídio, existem vários tipos de suicídio, várias histórias, várias causas, várias justificativas. É quase um sem fim. Cada história tem a sua particularidade. E aqui o Kardec, ele desdobra um fato em que existe uma entrevista não apenas com o suicida, mas também com os espíritos que estavam ao lado dele. Então, ele faz uma pequena introdução nesse capítulo 5, que ele intitula Suicidas. Ele coloca o suicida da Samaritana. Kardec faz essa observação: a 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete, a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe, então, um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Essa é a introdução que o Kardec faz, e aí começa uma reunião mediúnica em algum lugar que ele não cita, e o Kardec descreve assim, certamente para resumir. Evocação. Aí existe uma resposta do guia do médium. Acho que estão evocando o suicida. E o guia do médium fala: esperai, ele aí está. Aí os encarnados perguntam: onde vos achais hoje? E aí o suicida responde: não sei, dizei-mo. Pergunta: estais numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco? E o suicida continua: dizei-me, se vivo, pois este ambiente me sufoca. E aí o Kardec faz uma observação: sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. E aí os encarnados perguntam: quem vos impeliu a vir aqui? E o suicida responde: sinto-me aliviado. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? E o espírito responde: morto? Eu? Não, eu habito meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me, oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. E novamente perguntas: por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Resposta do suicida: estou abandonado, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Pergunta: tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Suicida responde: sim, não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Nova pergunta: podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Resposta do suicida: absolutamente não. Tinhas a família, mulher, filhos? Resposta: era um desprezado, ninguém me amava. Pergunta: e que fizeste para ser assim repudiado? Resposta: quantos o são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém o preza? Pergunta: no momento em que vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação? Resposta do espírito: ansiava pela morte, esperava repousar. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Não acreditava nele, absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. Pergunta: que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Espírito responde: não refleti, senti. Mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroerem-me. Pergunta: que sensação experimentaste no momento decisivo da morte? O espírito responde: mas a morte se completou? Ele tem dúvidas, né? Pergunta: foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? E ele responde: menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Aí tem-se uma pausa em perguntas e respostas ao suicida e pergunta-se ao espírito de São Luís: que quer dizer o espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? E o espírito de São Luís responde: o espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele ressentia a volúpia da dor. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Espírito São Luís: sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Dar-se-á mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. E aí encerra-se essa parte de pergunta e resposta, e o Kardec vem com uma consideração. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas e principalmente naquelas que durante a vida não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal à pergunta servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo, que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido e, de fato, não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão porque responde não, até que se familiariza com essa maneira de apreender o fato. O mesmo acontece com um homem que acaba de desencarnar. Para ele, a morte era o aniquilamento do ser. E, tal como o sonâmbulo, ele vê, sente, fala, e assim não se considera morto, e isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa, e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade. No exemplo supra, ele constitui verdadeiro suplício do suicídio, né? Pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviado. Este estado é comum aos suicidas, posto que nem sempre se apresente em idênticas condições, variando de duração e intensidade conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas, sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria do que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidade, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Luiz e Alain, diante dessa entrevista breve com o suicida, perguntas e respostas, das colocações do espírito de São Luiz e dessa consideração de Kardec, quais as primeiras considerações? Você veja quanta informação doutrinária um casinho nos revela. E me chamou a atenção, e eu até depois eu vou precisar ver, porque eu não acredito que eu tenha catalogado isso, mas tem uma informação aí fantástica. O São Luiz, ele coloca com relação, por exemplo, ao suicídio e ao acidente, a rapidez da morte é a mesma. É uma coisa imediata e, às vezes, no auge da existência. E ele coloca que o suicida, ele fica penando ou fica sofrendo as consequências de acordo, inclusive, com o tempo que ficaria para de vida ainda que restaria. E o caso do acidente, não. Não necessariamente num acidente a pessoa fica ligada ao corpo. Essa foi a explicação do Kardec. É, entendeu? Ou São Luís, não lembro. Eu vou ler, eu vou pegar o trecho e depois vou estudar para catalogar. Então, você veja que informação importante, né? Doutrinária. E na realidade, Geraldo, é exatamente isso. Uma pessoa é levada ao suicídio na ilusão de que o problema dela vai acabar. Ele quer interromper um problema que ele não consegue resolver. Perfeito. Né? Então, se ele não consegue resolver, ele quer acabar, quer exterminar o problema. E, na realidade, a mente não se extermina. Então, aí, depois que ele cometeu a besteira, a loucura, aí, então, é que ele vai se conscientizar que a vida continua. Ele aprende na prática, quando poderia aprender na teoria. Então, eu falo que sim, a pessoa ela quer exterminar um problema, mas também, na maior parte das vezes, ela quer castigar os que ficam. E se ela não quer, ela castiga de qualquer forma. As pessoas que ficam, que gostavam do suicida, sofrem deveras. Por que não ajudaram ele antes, ou ela, a pessoa, antes do suicídio? É um sofrimento que... dá uma sensação que a pessoa a abandonou. São várias sensações, psicologicamente falando, muito difíceis de lidar. O suicida, ele muitas vezes, ele deixa... E ele sabe que com a morte dele, ele vai chamar atenção. Às vezes é uma pessoa com uma baixa autoestima muito grande. E ele, naquela hora, ele sabe que ele vai chamar atenção. Ele fala assim, eu não faço falta nessa vida. Por isso volta a importância da gente prestar atenção em quem está na nossa volta. Por exemplo, esse senhor que chegou lá na casa de banhos lá e pediu para preparar um banho. Aquele rapaz funcionário não dava para perceber o suicídio iminente ali, né? Salvo uma outra situação, porque ele chegou conversando, falando e pediu para preparar um banho. O funcionário achou normal, ele devia estar com o aspecto cansado, mas era o que todo mundo ia procurar lá, cansado, para se recompor. Então, não é esse, ele podia ter percebido, talvez, mas eu estou falando das pessoas que convivem com esse ser. Quem que convivia com ele não percebeu essa intenção? Né? Então, e se percebeu, fez o que pôde? Pois é. Fez o que pôde? E ainda assim aconteceu o suicídio? Por exemplo, vou contar um caso. Num curso que a gente estudava o Livro dos Espíritos aqui no Centro Espírita, eu deixava entrar a gente mesmo depois do começo do curso, porque era pergunta e resposta do livro que a gente ia discutindo, então podia chegar, vinha, entrava. Só que eu tinha uma condição, que todo mundo que entrava tinha que ter uma entrevista comigo para saber quem que era, por que que estava ali. Beleza, chegou um rapaz. O rapaz chegou, indicado por um outro senhor lá, que também é um frequentador antigo da casa, falou: ele pode participar? Falei: claro que pode, mas meu amigo, só tem uma condição, você tem que conversar comigo. No final da aula você conversa comigo, porque não dava tempo de conversar antes da aula. Não, tudo bem, ok. Aí sentou lá. No final da aula ele falou assim: viu, hoje eu não vou poder ficar aqui com você. Posso na semana que vem vir mais cedo pra gente conversar? Falei: ótimo, pode vir. Chegou em cima da hora outra vez. Viu, não deu pra chegar por causa do trabalho, não sei o quê. A gente conversa no final da aula. Falei: tá bom. No final da aula ele fugiu. No meio daquela semana, suicidou. Eu me sinto culpado por isso? Não. Nem um pouco. Eu me dispus a conversar com ele em 4 ocasiões e ele fugiu das 4 conversas. Talvez na conversa eu não percebesse também que ele queria suicidar. Só que aí eu fui pegar... Eu fui no velório dele. Cheguei no velório dele lá. Tava a família... Ninguém me conhecia, mas estava a chefe dele. A chefe dele veio conversar comigo. E ela falou assim: ele estava tentando isso faz tempo. Ele era um usuário de droga. Poxa, e tal. Aí, o que acontece? Eu, na minha função ali de dar aula e estudar o Livro dos Espíritos, eu fiz o que eu pude. Só que... Eu não tenho como impedir ele de fazer aquilo. E aquele dia que ele suicidou, ele tinha recebido o pagamento, comprou o pagamento inteiro em droga, usou droga e morreu com uma overdose. Então, assim, ainda que eu tivesse conversado com ele, ele poderia fazer o mesmo. Porque aí tem os companheiros espirituais obsessivos que querem se locupletar. Por exemplo, ontem à noite, Geraldo, é um assunto que está muito assim. Eu estava assistindo com a minha filha um filminho lá do Drácula. Olha o que eu vou falar para você. E eu estava ali assistindo o filme, porque eu sempre fico assistindo o filme tentando fazer um paralelo com as outras coisas, né? Falou: por que será que o cara criou essa lenda do Batman, né? E eu achei que quem criou essa lenda do Batman... Batman ou Drácula? Drácula? Falei Batman? Falou. Não, então é Drácula. Perdão. Quem criou essa lenda do Drácula? Né? Porque eu estou estudando todas as lendas. Quem estudou, criou essa lenda do Drácula? É um materialista. Olha só, é um materialista que acredita na vida eterna. Por quê? Porque ele imagina que aquele ser não morreu. E para ele não morrer, ele precisa da energia do outro, que no caso de quem criou a lenda, vem do sangue. Experimenta um espírito desencarnado que ele não acredita que desencarnou. Ele não acredita que ele desencarnou. E ele morreu por uso de droga. Ele precisa da energia do outro para continuar vivendo. Ele vai atrás de quem usa droga. É fato. É interessante a relação, né? Não, é fato. Não, eu fiquei é um pensando. Popular assim, encosto, né? É um encosto. Não, então, é um vampiro. Ele vai sugar a energia para continuar vivendo. O próprio Kardec cita isso, vampiros espirituais. Ele vai continuar usando aquela energia. Então, se você tem uma tendência suicida, se você tem um hábito pernicioso na sua vida, você vai ter os iguais do seu lado. Se você tem o hábito da prece, você vai ter os iguais do seu lado. A escolha que Emmanuel sempre fala: a abelha busca o mel, o abutre a carniça. E é interessante assim, quando a gente lê dois livros, Martírios do Suicídio, do Suicida, e Memórias de um Suicida, essa pergunta que eu quero fazer ao Luiz, né? A gente não pode colocar numa caixa só todos os suicídios. Claro. Existem suicídios e suicídios. Existem situações e situações. Por exemplo, aqui no Brasil, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, se suicida numa situação típica. Aquele indivíduo que se joga da ponte Rio-Niterói é uma outra realidade. Aquele indivíduo que vai para a guerra. E aí eu pergunto ao Luiz assim: existem os suicídios diretos? Existem os indiretos? Como pesar isso na balança divina, Luiz? Eu vou te citar um caso prático, que inclusive, se não me falha a memória, o Aksakoff, que menciona naquele livro... Aksakoff. É isso, que é Animismo e Espiritismo. A mulher, ela se suicidou e ela foi evocada 2 dias depois e se manifesta. E aí, por que que ela se suicidou? O filho morreu e ela adorava o filho. E a igreja dizia que as pessoas boas iam para o céu. Então, o filho morreu, era uma pessoa boa. Ela se matou, que é para ir se encontrar com ele. Como é que a culpa vai ser igual? Exatamente. Né? Então, o que que acontece? Após o ato, você toma consciência que agiu errado. Mas você pode ser levado por uma ilusão. Exato. Quando eu cheguei a Santa Bárbara, eu comecei a atender na emergência e passou por mim a seguinte cena. O namorado de 19 anos terminou com a namorada de 17 e foi lá e se suicidou. Quer dizer, qual o grau de culpa dela? A cabecinha nova se suicidou. Como é que ela vai ser vista no mundo espiritual? É um suicida? É um suicida. Mas a eu imagino como se fosse aqueles julgamentos. Ah, o cara cometeu um crime. Cada crime é um crime. Sim, cada caso. Mas sabe que caso. Esse caso que você trouxe é importante para a gente fazer um alerta para quem educa. Sim, ótimo. Porque aí é uma mensagem para os pais. Essa menina não foi preparada para a frustração. Ela foi protegida pelos pais para não se frustrar. Ela foi poupada uma vida inteira. Na primeira desilusão dela, que foi amorosa, ela não sabia lidar. E suicida. O grau de culpa dela, Alan? O grau de culpa dela, não. É mais dos pais. Nossa, imagina a responsabilidade. É, né? Meu amigo, é mais dos pais. Porque eles são responsáveis. Lógico, pode ser suicídio um... suicídio na infância. Peraí. Pode ser um espírito reencarnado suicida, pode ter uma tendência, pode ter uma série de coisas. Mas... com essa idade jovem ainda, assim, a atenção principal em cima dela era os pais. Faltou alguma coisa. Então, por exemplo, largou do namorado e ela tinha uma ligação muito forte com o namorado, a mãe tem que grudar nessa menina, o pai tem que grudar nessa menina, falar, opa, peraí, filha, vamos levar um psicólogo, um psicanalista, vamos ajudar, vamos dar um suporte, vamos entender essa frustração, vamos ressignificar ela, ele não era, você vai merecer coisa melhor, sei lá, tem né? Alan, então agora deixa eu falar, porque realmente você me colocou uma... Eu tenho uma amiga, uma moça que ela faz, trabalha comigo numa determinada área, né? E aí, então, ela foi abandonada pelo noivo semanas antes de casar. O danadinho, ele estudava aqui em Piracicaba e era noivo dela. Então, naturalmente, foi noivo para não pagar pensão, né? E aí, perto de se formar, perto de casar, uma semana antes, se mandou. A menina ficou chocadíssima. Quando eu fiquei sabendo disso, o que que eu fiz? Paulo Estevão. Sim. Entendeu? Então nós espíritas temos recurso. Ótimo. Fantástico. Ótimo. Entende? Então nós precisamos criar a ciência de emprestar livro. Ótimo. E não só isso, né, Luiz? A percepção de ficar atento aos movimentos da vida do outro. Isso é perfeito, Alan. Isso aí, né? Perfeito. A gente tem que ficar ligado. Falou, peraí. Antena ligada, né? Essa menina pode ter um problema aí. Vamos dar recurso. Os meus filhos, eles falam por convicção, mas... E eu encontro as pessoas no elevador, começo a conversar. Por quê? Porque você ouvindo o outro, você se apercebe, né? E então eles dizem assim, pai, é metido. Eu sou metido. Eu sou metido. Que é isso? Porque realmente você... O que é um cara metido? É um cara que se preocupa com as pessoas. A gente pode ser intrometido. Intrometido. Né? Porque a gente entra no interior da pessoa, isso. Mas eu também não tô nem aí. Não. Se você percebe alguma coisa que não tá legal, levanta. Nós somos ferramentas de Deus em implantação de amor na Terra. Não, essa frase é fantástica. Luiz e Alan, a gente vê alguns relatos, jornais, televisões, do suicídio infantil. Na Suécia, foi estar na Suécia, na Dinamarca, alguns lugares da Alemanha. Como entender isso? E pegando a carona no Alan, você é o pai. Quais os sinais numa criança indicativos de que ela pode fazer um suicídio? Aí eu diria que é a busca da solidão. Isso eu acho que é um... Mas numa criança? Sim, a criança foge. E outra coisa, agora vou de novo bater na mesma tecla. Nós estamos ajudando com essa história do celular. Nós estamos introjetando as crianças, estimulando essa isolamento. Esse isolamento. Nossa. Eu vou falar do meu neto mais velho. O meninão está grandão, está ficando gordo, e eu o inscrevi no 15 para fazer basquete. E ele é altão, enorme. E depois de uma semana, ele se mandou, ele desistiu. E eu falei claramente, falei para a mãe dele e tudo assim. Infelizmente, porque você tinha que buscar atividade. E hoje eles não estão... A atividade deles é com o olhar e com a internet. É um fato. E você acha que esse isolamento, a busca da solidão, seria uma das causas que motivariam a criança... Exatamente. E outra coisa, a gente que conhece os processos obsessivos, e nós sabemos disso aí, eu, na vida prática, nós fizemos um tratamento de uma criança que estava em processo possessivo. Nossa Senhora. Em processo isso é terrível, possessivo. Hein? Difícil isso. É muito difícil, e é muito difícil o tratamento. Porque a criança tá, é como se estivesse enclausurada numa campânula e sem... Nossa. Conseguir penetração. Criança, né? Exatamente. Alan, você como psicanalista, quais os sinais indicativos no comportamento de uma criança e que conselho você daria aos pais para essa observação dos filhos? Ô, Geraldo, eu sou meio radical com isso. O que acontece? Nós entramos numa fase de consumismo muito grande. Nessa fase de consumismo muito grande, o marido e a mulher trabalham e querem ter filho. Um casal que os dois trabalham não deveriam ter filho. Não, veja só, eu não sou aqui contra a mulher trabalhar, o homem, eu estou falando um dos dois. Porque a mulher é que vai gerar, tudo bem. Então, os primeiros meses e tal... tem que ficar a cargo da mãe, porque ela vai dar mamar e bababá. Passou esse período... Aí fica na avó ou na creche, né? Cara, a avó não é responsável em educar um filho. A creche, muito menos. Então, por exemplo, eu, você, o Luiz, o André, nós somos criados principalmente pela mãe. Sim. E pelo pai também, lógico. Mas o pai era aquele... Eu não sou aqui era o conservador... Provedor. O pai era o provedor. Eu não, né, sou aqui conservador de modelos patriarcais. Eu não estou fazendo um ode em cima disso. Eu estou falando que alguém tem que cuidar da criança. Educar. Ficar de olho. Prestar atenção. Conviver. Conversar. Ver o que a criança está falando. Ver o que a criança está pensando. Essas porcarias desses aparelhos, o pior não é ela ficar sozinha. O pior é que ela vê qualquer coisa sem seu controle. Então, quando, por exemplo, a gente faz um... Eu vou assistir Drácula. Eu quero ver Drácula? Eu? Não. Não é uma coisa... vou acordar hoje e vou assistir Drácula. Mas minha filha queria ver. Então, vou ver com ela. Você está ao lado ali. Eu vou ver com ela. Então, deixa eu ver com ela. Aí eu comecei a fazer esse paralelo com ela ontem da vida do espírito. Então, olha só. Foi despertando alguma... Fui despertando ela. Falei, olha, filha, isso aí tem um fundo espiritual muito interessante. Ótimo. Quer ver, ó? E peguei os exemplos do filme e fui fazendo. E ela parou. Depois, isso no final do filme, claro, né? Acabou o filme. Ela parou, sentou olhando pra mim e nós ficamos conversando. E ela falou, por que isso, pai? Você foi colocando semente. Cara, ali. Nós falamos 20 minutos. Que valeu as 2 horas e pouco do filme. Porque trouxe um conhecimento pra vida prática do espiritual dela... Que talvez eu não tivesse... Aquilo virou uma alegoria para eu desenvolver o assunto. Sim. Ela às vezes quer ver um filme de romance. Aí é difícil para mim, eu não gosto mesmo. Mas vejo. E daí eu falo, você viu o que aconteceu com o menino? Você viu a menina? Você prestou atenção? Ensina a raciocinar. Sim. Exato. Perfeito. Agora, se não tiver um pai atento no filho, se você vai pôr um filho no mundo, e eu sou bem radical nisso, e não vai ter tempo para cuidar do seu filho, não ponha. Nossa, Geraldo, esse é um assunto, agora vamos nessa linha, porque eu acho que a coisa é mais séria. Sim. Não adianta nada você trabalhar fora e ganhar R$4.000 por mês e pagar um colégio R$4.000. Entendeu? Você está terceirizando a educação e está trabalhando para pagar. Como se você estivesse cumprindo... Não é. Papel social. Não é. Não, você não está educando, cara. Entendeu? A escola não é para educar. Tem isso também. É isso aí. Tá? E outra, educa é pai e mãe. E outra coisa. Eu já contei aqui a passagem do meu filho, que ele estava com um problema, né? E não queria falar, estava cabrunhado. E a minha filha falou: pai, conversa um pouco com o Matheus, que ele está chateado, estava invocado. E aí eu levei ele para a cozinha, fechei a porta e perguntei para ele: você conhece a história da Missa do Galo? E aí ele assim: não, eu conheço a Missa do Galo, mas por que a Missa do Galo? Então, a Missa do Galo foi assim, contei a história do Pedro. Aí que o Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí eu cheguei para ele e disse assim: o teu problema é maior do que esse? Quer trocar pelo Pedro? Ele disse assim: não. Entendeu? Ele raciocinou através de um exemplo que a vida nos ensinou e nós estamos passando. Entendeu? Então, quando você está junto, você educa. E olha que interessante. A mãe dele, né? A mãe do neto do Luiz, a mãe dele prestou atenção que ele não estava legal. Ela percebeu, ela, né? Ela percebeu. Ela foi a mãe. Ela falou assim: peraí, mãe, quem tem recursos para lidar com isso é meu pai. Então... ela não, não foi o avô que fez isso, foi a mãe que percebeu e, logicamente, levou para a pessoa que poderia tirar ele daquele essa estado. Essa mãe estava Mas atenta. Mas esta mãe estava atenta. Exatamente. É uma mãe que estava atenta. Então, a atenção na criação dos filhos tem que ser do pai e da mãe. Tem que ficar atento. Peraí, deixa eu ver. Mas por quê? Ué... Porque, por exemplo, minha filha, às vezes, né, eu estou dando exemplo dela porque é só para ilustrar aí com quem eu convivo mais. Ela está indo para 16 anos. Dali a pouco eu estou em casa lá no fim de semana, que é onde eu estou mais. Cadê minha filha? Ah, está lá no quarto. Deixa eu ver o que ela está fazendo lá. Está lá no celular. O que você está fazendo aí no celular? Rapaz, estou ouvindo música. Vamos ouvir junto? Eu gosto de música. Que música que você está ouvindo? Ah, pai, acho que você não conhece, então me apresenta. É, tem que ficar. É música que você está ouvindo? Vamos ouvir junto. Ué, pô, aí eu comprei uma caixinha de som assim que você passa do celular para lá, porque ela tem aquele Spotify lá, não sei o que, que pega a música que é. Aí eu falei: bota aí na caixinha, vamos escutar a música junto. Você está mostrando que você... Eu tô atento. Estou de olho. Então, né? Eu vou aproveitar, Alan. Vou aproveitar. Não podemos deixar passar esse... Sim, esse... ótimo. Existem pais que, enquanto o filho não está perturbando... Isso, a palavra importante é essa mesmo. Eles ficam sossegados. Ah, que bom, né? Tá ocupado. Meu filho tá dando paz. Nossa. Não, isso é verdade. É verdade, é pura verdade. Olha, e isso aí, eu fui a Campinas, nesse mesmo Matheus... E aí, então, nós fomos nos despedir. Eles nos adoram. Nós fomos nos despedir, estavam os dois no celular e se despediram de nós, assim, olhando o celular e dando a testa para a gente beijar. Que, é? Problema sério? Eu sou capaz de catar o celular e jogar no chão. Isso é meu grosso. Entendeu? Quer dizer, então... O mesmo celular, né? Isso aí é motivo de conversa com minha filha. Você fica esperta. É? Porque, e é isso mesmo, enquanto as crianças estão ocupadas, não estão perturbando. É, vocês veem que o assunto ele é grande, extenso. Nós fizemos pequenas considerações que eu gostaria muito que motivassem vocês a estudar o assunto, a divulgar que o Espiritismo tem ensinamentos que podem prevenir essas calamidades. Na nossa dimensão, Luiz, o tempo passa. Então precisamos ouvir aquela música. Qual é a música? Música de boa qualidade. O Alan vai, o André vai colocar, vocês vão ver que é música de altíssima qualidade. Hoje o Luiz trouxe uma música eclética, erudita. O nome é Polonese e é interpretado pelo grande pianista Frédéric Chopin, francês, que veio, de uma certa forma, até revolucionar o piano. E no século XIX ele se destacou como um dos grandes pianistas do mundo, né? Muito bem, meus amigos, até estamos sendo interessante o Luiz falar que existem dois ouvintes lá em Tocantins, né, Luiz? É, esse aí atendeu o apelo, né? De Tocantins, a semana passada tinha um e hoje tem dois. E hoje tem dois. Né? Então... Quer dizer, então obrigado por atender o nosso convite. Exatamente, nós estamos fazendo um desafio, você avisar alguém para que possa ouvir o nosso programa, fazer considerações, a gente interagir de modo que o programa melhore cada vez mais. Muito bem, meus amigos, são 10h49, vamos começar o terceiro e último bloco. Lá no começo falamos da existência dessas comunidades espirituais que abrigam os suicidas. O Alan falou sobre Corrigendas no livro Vinha de Luz. Luiz e Alan comentaram sobre o suicídio que o Kardec descreveu aqui no Céu e Inferno. E muitas das razões, existem muitas causas ao suicídio, mas muitas das razões do suicídio, uma razão que eu acredito seja bastante preponderante, é a auto-obsessão. E aqui o Martins Peralva, ele escreve um capítulo chamando Auto-desobsessão. Então talvez fosse um dos tratamentos, uma das corrigendas que poderia prevenir o suicídio, seria a auto-desobsessão. Martins Peralva. E no capítulo 10, ele destaca uma frase do Emmanuel, é um texto rápido, Luiz e Alan comentam depois, o Martins Peralva escreve assim, auto-desobsessão, frase de Emmanuel, se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação. Fecha aspas. E o Martins Peralva, utilizando essa frase de Emmanuel, assim escreve. As reuniões espíritas, evangélicas, doutrinárias e mediúnicas cooperam eficazmente para a cura da obsessão, beneficiando perseguidos e perseguidores, vítimas e algozes. Essa é uma das abençoadas tarefas do Espiritismo cristão, libertar irmãos invigilantes que caíram nas malhas difíceis da influenciação espiritual em seu aspecto negativo. Um dos serviços mais nobres a que se dedicam em toda parte, companheiros organizados em núcleos adequados de intercâmbio e assistência. O irmão obsidiado pode, todavia, contribuir e muito para a sua própria cura. Os recursos são imensos, bastando nos preparemos para utilizá-los sob o amparo generoso dos benfeitores espirituais. Alinharemos alguns desses recursos para ajudar. Cultivo da prece, estudo e meditação, controle da vontade, trabalho material e espiritual, são esses, segundo nos parece, os meios de que dispomos para o esforço de autodesobsessão. Os benefícios da oração são infinitos, sendo oportuno recordar que a prece possibilita sintonia com as forças do bem. Proporciona o revigoramento das energias psicofísicas. A prece é verdadeiro alimento espiritual. Já o estudo e a meditação, conjugados, valem por exercício mental, destinado a manter o nível das ideias superiores, indispensáveis em quaisquer processos de libertação espiritual. O conhecimento aurido no estudo e a sedimentação dos hábitos salutares formam a base da nossa defesa, o elemento propulsor de nossa caminhada consciente após o seu erguimento. Quem estuda, medita e melhora-se interiormente, esclarece e beneficia a si mesmo e a quantos se lhe aproximam, no caso especificamente, as entidades menos evoluídas. E para finalizar, é sumamente perigoso consentir que entidades desequilibradas instalem em nossa mente o gabinete de comando de suas ordens. Essa associação é por demais inconveniente. O controle da vontade impede o domínio de espíritos perturbadores, interrompendo o fluxo do processo obsessivo. O trabalho material e espiritual é a grande bênção de nossa vida. Na mente ocupada não há lugar nem vez para sugestões inferiores, seja no mundo espiritual ou de companheiros encarnados. Ajudar, servir aos necessitados, cooperar nas obras assistenciais são valiosos antídotos à obsessão. O Leon Denis, você lê o Leon Denis, você diz assim, meu Deus, esse cara tem uma cultura fantástica. E ele era autodidata. Ele nunca foi na escola. Então aprendeu a ter cultura através de si mesmo, né? Não recebeu. E a mesma coisa a questão da obsessão. A obsessão é a influência de um espírito inferior e a auto-obsessão é exatamente, a autodesobsessão é exatamente o fato de você, através do conhecimento que tem, através da prática saudável da vivência, você discernir que você está tendo uma má influência e poder combater essa má influência. Então, essa autodesobsessão, ela implica no conhecimento para você aprender a discernir. E se aplica também na prática metódica da prece para você cultivar as suas amizades espirituais. Interessante, Allan, que o Luiz sempre destaca a necessidade da prece como se fosse uma conduta de tratamento e prevenção dessas grandes anomalias, entre elas a obsessão, a auto-obsessão, que pode levar aos casos de suicídio. O que você gostaria de falar, Allan? É, meu amigo, é assim, lógico, você vê que até agora no programa, até nesse momento, nós estávamos falando de ficarmos atentos aos outros na nossa volta. E agora esse texto nos convida a ficarmos atentos a nós mesmos, né? Então, é a vigilância, a gente fica cansado fisicamente, a gente fica cansado psicologicamente, a gente fica cansado, às vezes, de tentar uma coisa e não conseguir. A gente se cansa, é natural, nós estamos num processo. Essa semana eu uso isso, fiz uma palestra sobre isso, e eu usei isso para um menino que está se formando em medicina, que ele está meio assim, injuriado, cansado, aborrecido, né? E é espírita. Aí eu falei para ele assim, eu falei, qual o tipo de planeta que nós estamos mesmo? Ele falou assim, como a doutrina espírita fala, qual que é o tipo de planeta? Nós estamos em expiação e provas. Ah, só isso? Ela, só isso. Falei, então, se tivesse expiação, provas, vírgula, férias, vírgula, distrações, vírgula, passeio, isso não está no tipo de planeta que nós estamos comportados aqui a viver. Se tiver distrações, férias, a gente pode ter, não é problema nenhum. Mas nós temos que entender que o principal do nosso tempo é para expiação e provas. E é difícil. Cansa. Então você tem que ficar atento, porque ele está tendendo a usar droga, né? Então é sobre isso que eu estava falando com ele. Você tem que ficar atento que você está abrindo esta porta. E fechar ela é mais difícil. Falar não depois é mais difícil. Então, a atenção conosco é imprescindível. Quem melhor do que eu mesmo posso saber se eu estou mudando o comportamento? Só eu. Ninguém. Podem até olhar, falar, o Allan parece estar diferente. Não, mas eu sei. A não ser que eu seja um néscio, que eu tenha lá um problema mental que não me dê esse espírito de autocrítica. Mas se a pessoa tiver capacidade de autocrítica, ela sabe que ela não está bem. Não tem vergonha nenhuma pedir ajuda. Perfeito, eu ia falar isso. Perfeito, Allan. Não existe vergonha. Aquele Rossandro, ele fala sobre isso. Que ele tem que pedir, ele pensou no suicídio uma vez. Ele falou, eu tive que pedir ajuda. Perfeito a sua colocação. Não tem vergonha nenhuma. Ah, mas eu sou espírita. Olha, eu vou contar um episódio por que que eu fui estudar psicanálise, por que que eu fui estudar filosofia? Porque eu tive uma crise de ansiedade há 13, 14 anos atrás. E algo que eu ajudava as pessoas a sair da ansiedade, da depressão no centro espírita, né? E eu entrei naquilo. E sabe por que que eu deixei aquilo entrar? Orgulho, Geraldo. Porque eu falo assim, não, isso não é o que está acontecendo comigo. Imagine, eu ajudo as pessoas a sair disso? Eu vou ter isso? Sou um espírito evoluído. Imagine que eu vou passar por isso. Eu só consegui me ajudar a sair disso depois de alguns meses que eu tive a humildade de falar, eu estou precisando de ajuda. Mas eu... E aí eu fiz uma crítica na época à Casa Espírita também, porque ninguém percebeu que eu estava assim. Nossa, excelente. E eu convivia, né, dando aula e fazendo um monte de coisa. Excelente. Ninguém percebeu que eu estava assim. Excelente. Quem percebeu que eu não estava bem era minha mãe, meu pai, minha mulher. E começaram a tentar me convencer, porque daí o orgulhoso que ajudava as pessoas a sair daquilo, passando por aquilo, não, imagine. E falavam para mim e eu falava, não é isso que eu tenho. E eu fui em 5 médicos, porque eu tinha umas dores. Eu tinha alguma coisa, não era uma coisa psicológica, era alguma coisa fisiológica que eu estava passando. E até que um médico muito iluminado falou para mim assim, você quer achar alguma coisa? Nós vamos achar. Mas o seu problema é psicológico. Procure ajuda. Ele falou, ele era japonês, né? Tá vendo que eu sou japonês. Eu, se fosse você, eu procurava as terapias alternativas. Mas também tem uma psicanálise que você pode procurar. A psiquiatria eu deixaria para um segundo momento, porque vai te medicar. E aí você não está precisando disso. Eu queria chamar a atenção. E hoje tá... Bendita dor, não? Bendita dor. Porque a dor é o sino que toca para chamar você para uma mudança e transformação. Nossa, excelente. Muito bom. E aí, isso foi me levar a estudar, a entender o que estava acontecendo comigo, a entender. E aí eu tive um sonho, Geraldo. Não diga. Porque eu no atendimento, acho que eu já contei isso pro Luiz, no atendimento fraterno que eu fazia lá, quando a pessoa vinha falar com depressão e ansiedade, eu meio que pensava comigo, isso é falta do que fazer. Não, eu tô sendo sincero aqui, ao vivo. Aliás, isso é falta. É uma prática que devemos usar. É uma falta do que fazer. Eu tô sendo sincero. Aí eu tenho um sonho com um espírito que de vez em quando eu sonho, de vez em quando. Ele falou, aprendeu? Depois de meses. Aprendeu? Eu falei, aprendi o quê? Não sei, o que eu tinha que aprender? Você aprendeu a respeitar? Respeitar o quê? A pessoa que tem depressão, ansiedade, você aprendeu? Você viu que é real? Você viu que é difícil de controlar? Só foi corrigido doutrinariamente, né? Não foi um sonho, foi um encontro espiritual. Não, foi espiritual. Um encontro espiritual. Não, mas foi através através do sonho. Você vê que existem aí, vários impertinentes no mundo. Claro. Daí eu falei, opa, e como eu ajudo as pessoas? Daí eu fui estudar para ajudar as pessoas a não passar pelo que eu passei, ou quando estiver passando. É isso que o Alan está falando, é sério. Porque os próprios psiquiatras, os psicólogos, eles atendem as pessoas com problema, mas eles desovam. Eles desovam. O Alan pode falar um pouco mais sobre isso. Eles fazem terapia para... Todo psicanalista, todo psicólogo, todo psiquiatra que se preze tem um analista dele. Tem um analista dele. Eu faço análise semanal. Faz parte, está conjugado ali. Senão, né? Não é analista. Senão, ele não é considerado analista. Fora que você faz encontros que a gente chama de supervisão com algum psicanalista, ou psicólogo, ou psiquiatra mais experiente que você leva casos que você está com dificuldade de lidar. Se a gente fizer isso no Centro Espírita, que é o que Chico chamava a gente, cara. O Chico falava isso, Kardec falava isso. Eu, particularmente, tive outra graça de Deus. Eu fui conviver com o Luiz, com 18 anos de idade, 19, com a Nairzinha, com o B, com o Sérgio Parisotto, com pessoas que eram muito mais velhas do que eu naquele momento, né? 20 anos, 25 anos mais velhas do que eu, que eu perguntava, eu era um chato, eu perguntava tudo, e eles me davam livro, e leia isso, e faz aquilo. Foi assim que eu aprendi alguma coisa do Espiritismo. Eu tive isso. Agora, as pessoas não fazem mais isso no Centro Espírita. E isso é uma coisa essencial que precisava haver. Por exemplo, nós temos trabalho de desobsessão. Mas você não tem, por exemplo, a UZI, reunindo trabalhadores de desobsessão para discutir casos, para sanar dúvida. Não tem. Não tem, cada um por si. Então, são alertas que importantes. 11 horas e 2 minutos, o tempo passa. Eu espero que o programa tenha despertado em todos nós esse desejo de estudar, né, um pouquinho mais sobre o suicídio, sobre a obsessão. Então, últimas palavras do Luiz. Amanhã eu estarei em Santa Bárbara do Oeste, no Caminho do Progresso. Vou bem no centro ali. Alan, suas últimas palavras. Uma ótima semana a todos, que a gente possa realmente ficar atento a nós e aos nossos que estão à nossa volta, para que possamos diminuir a incidência do suicídio, para que cada pessoa aproveite a encarnação plenamente. Eu aqui, encerrando o programa, agradeço ao André, sempre a boa vontade e a competência de sempre, e aqui declarar que eu sou um privilegiado de conviver com o Luiz, que é quem eu aprendo todo domingo, com o Alan, que são verdadeiros professores dessa doutrina espírita, que nos ensinam bastante. E por isso agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.